ajudar o grupo espírita Bezerra de Menezes no congresso, vamos divulgar, ajudar, fazer alguma coisa, vamos dar sugestões, não vamos mais estar criticando as pessoas, não, vamos nos oferecer para o trabalho. Quem quer ajudar não critica, se oferece para fazer melhor, ou oferece a solução, faz a sua parte. Então a doutrina dos espíritos, meus amigos, é um grande tesouro que foi ofertado à terra.